essas peças cantar eu canto. Vou narrando um barato louco. Se essas peças cantar nós canta. Sou porta-voz da vida louca. Se essas peças cantar eu canto. Vou narrando um barato louco. Se essas peças cantar nós canta. Suporta a voz da vida louca. Se essas peças cantar nós segue narrando a vida breve dos que quis viver pouco e com emoção nossos moleque põe gelo de coco no copão que hoje tem baile. Sempre acaba com a festa quando dispara é de morte. Comunidade pede paz, veste a camisa branca. Sempre a foto estampada é adolescente ou de criança. Canta a esperança agora pra senhora criar o filho. Longe da boca de fumo, não se espelha em bandido. Gatilho, puxei também, cantou na madrugada. Bala varando parede, inimigo embaixo da cama. Vou cantar as vítimas da polícia de homicídio. Nós chora, Playboy tá cantando no show ao vivo. Se essas peças cantar eu canto. Vou narrando um barato louco. Se essas peças cantar nós canta. Sou porta-voz da vida louca. Se essas peças cantar eu canto. Vou narrando um barato louco. Se essas peças cantar nós canta. Suporta a voz da vida louca. Já cantei morte de amigos de infância que perdi. Já narrei fatos violentos visto por aqui. Denunciei cenas fortes da TV quando cresci. Conquistei meu espaço cantando que ninguém quis. Eis canta paz, romance, mas vão morrer depressivo. Enche o rabo de bala na festa, trai o marido. Eles não têm valores, todo valor foi perdido. Vendido nas redes, enganam esposa e filho. Sigo ditado, cara feio, coração lindo. Trate como queira ser tratado e ganhe sorriso. Suas atitudes podem travar um gatilho. Impeça as peças de cantar e seja a luz do caminho. Se essas peças cantar eu canto. Vou narrando um barato louco. Se essas peças cantar nós canta. Sou porta-voz da vida louca. Se essas peças cantar eu canto. Vou narrando um barato louco. Se essas peças cantar nós canta. Sou porta-voz da vida louca.